Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Caros ouvintes, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Musicália. Conheceu a voz que acabou de ouvir? Eu vou-lhe dizer. O tema de 1966, bastante antigo já, tem 44 anos. É de uma cantora que dá pelo nome original de Anna Mae Bullock. Ela nasceu no Tennessee em 1989, a 26 de novembro daquele ano. Tem atualmente 71 anos e continua com muita energia. Tina Turner, mais conhecida como Tina Turner, ela sempre foi uma senhora virada para a música e aos 17 anos foi impulsionada por Ike Turner, daí o nome de Tina Turner. Ike Turner, a pessoa que acabou por ficar companheiro dela, incentivou-a a entrar no mundo da música, e um dos temas que gravaram foi precisamente este, ou melhor, numa altura em que ainda estavam juntos, o tema A River Deep Mountain High. O tema que foi gravado, então, como disse, em 1966. Tinha apenas 27 anos. Ora, já tinha sido impulsionado, já tinha feito parte da banda Ike, Tina Turner and the Kings of Rhythm, uma banda de grande sucesso, mas também de pouca duração. Ike acabou por ser uma pessoa muito violenta, e a relação entre Ike e Tina acabaria por não durar muito tempo. Aliás, atualmente vive com Erwin Bach, desde 1987. Tina Turner juntou-se então com este senhor alemão, que é com quem estava desde... Creio eu que Erwin Bach ainda é vivo. Desde 1987 que Tina Turner está então com este senhor alemão. Mas esta relação com Ike foi muito tempestuosa. Sofreu muito Tina Turner e na década de 70 sofreu também as consequências da separação e de uma carreira musical que não estava a ser bem sucedida. Foi, para além de cantora, atriz. E a década de 80 foi o ressurgir da carreira musical da cantora norte-americana. Após ter sido abandonada pela mãe e ter-lhe sido tirada a irmã, Ellen Bullock, Anna teve de sobreviver e crescer com a avó. Depois foi fazer-se à vida e é o que vemos. Uma grande senhora. Vamos agora escutar um outro tema, Proud Mary, um sucesso antigo que foi transformado num novo sucesso por Tina Turner no início da década de 70. Ainda não tinha lançado o seu primeiro trabalho, mas a verdade é que Tina Turner estava já a dar nas vistas. Vamos então escutar, depois de A River Deep Mountain High, vamos escutar este tema, Proud Mary, tema gravado então em 1970, e é assim que abrimos as portas de mais um musical, e falando hoje de Anna Bullock, ou para os fãs, Tina Turner. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. But there's just one thing. You see, we'd never, ever do nothing. Nice, easy. We always do it. Nice, and rough. But we're going to take the beginning of this song. And do it easy. But then we're gonna do the finish. Rough. Proud Mary. The way we do. Proud Mary. And we're rolling. Rolling. Rolling on the river. Listen to the story. Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I was worried about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning. Proud Mary, keep on burning. And we're rolling. Rolling. Rolling, yeah. Rolling. Rolling. Na década de 1970, Tina Turner conheceu um lado mais sombrio da vida. Em 1971, ainda participou num filme, Tommy. Era a primeira vez que Tina Turner era atriz. Ficou conhecida como Acid Queen. Era o papel que fazia neste filme. E em 1975, 4 anos depois, acabaria mesmo por lançar um trabalho com este mesmo nome, Acid Queen, do qual se extrai Under My Thumb, uma música que faz parte deste trabalho que acabei de referir. Um ano antes, havia-se separado de Ike Turner, uma vez que este, para além de ter comportamentos agressivos, acabara por se envolver em drogas. E as diferenças pessoais também acabaram por fazer com que os dois se separassem. Ainda assim, Ike Turner faria sempre parte da vida de Tina Turner. A década de 70 acabou então por ser uma década sombria. Lançou alguns trabalhos, mas sem grande sucesso. Todavia, em 1983, os seus singles de sucesso começaram a aparecer. O sucesso confirmou-se com o lançamento de Private Dancer, um álbum que foi lançado em 1984, e a partir daí, Tina Turner começou a ser apelidada de a Rainha da Rock. Em 90 mudou ligeiramente e passou a ser considerada como uma espécie de rainha, ou segunda rainha da pop, já que na altura Madonna, em emergência, em ascensão, tomava essa posição. Tina Turner, que fez então muito sucesso na década de 70, aliás, de 80 e de 90. 70 foi, como disse, a época mais escura, digamos assim, na vida desta artista. Vamos ouvir dois temas. Trago-vos para ouvir Under My Thumb, música de 1975, como disse, fez parte do álbum Acid Queen. E depois vamos ficar com A Fool in Love. Foi a primeira música que ela gravou, ainda com Ike Turner. Ike Turner, assim está correto. Ainda com Ike Turner. Foi, sem dúvida, a rampa de lançamento para um sucesso. Aliás, ela que inclusive fez, como disse, parte da banda Ike and Tina Turner and the Kings of Rhythm. Uma banda então que fez muito sucesso, mas que depois rapidamente se extinguiu. Esta música, Fool in Love, era, salvo erro, um sucesso anterior, mas mesmo assim Tina Turner transformou num novo sucesso. Aqui então a interpretação de Tina e de Ike Turner, A Fool in Love. Antes ainda temos então para ouvir a música Under My Thumb, de 1975, do álbum Acid Queen. something on my mind. Won't somebody please, please tell me what's wrong? You're just a fool, you know you're in love. What you say? You got to face it, to live in a smile. You're just a fool. He's got me smiling and I should be ashamed. Got me laughing when my heart is in pain. Oh, now I must be a fool, but I'll do anything he wants me to. Now how come you're just a fool? You know you're in love. Tell me one more time. You got to face it, to live in a smile. You're just a fool. Without the man, I don't wanna live. You think I'm lying, but I'm telling you like it is. Got my nose open and that's no lie. And I'm gonna keep for him a satisfied. Now how come you're just a fool? You know you're in love. Tell me how come you got to face it, to live in a smile. You said you're good, but you're always bad. Sometimes you're happy and sometimes you're sad. Ways of action speaks louder than words. The truest thing that I ever heard. Trust the man and all that he do. And I'll do anything he wants me to do. Now how come you're just a fool? You know you're in love. Tell me one more time. You got to face it, to live in a smile. You're just a fool. Em 1999, após gravar 24/7, Tina Turner, na altura com 60 anos, anunciou que se iria retirar das grandes gravações e das grandes turnês. Ela não abandonou em definitivo o mundo do espetáculo, mas a verdade é que passou a aparecer muito menos vezes e não de uma forma tão extensa como até aqui. Retirou-se das grandes turnês e só gravou alguns temas para outros artistas, mas discos seus, só coletâneas. Discos de originais ou de novas versões nunca mais foram lançados, para além de 24/7, gravado, como disse, em 1969. Aliás, 1999. E é deste trabalho que retiramos os últimos dois temas desta edição do Musicália. Whatever You Need e When the Earth Is Over. São os dois temas que vão fechar a emissão de hoje do Musicália. Falamos então, como disse, de Tina Turner, Anna Bullock. É desta forma então que fechamos mais uma edição do Musicália. Já a seguir, Joana Santos traz-lhe mais um Noite Entre Todos. Fique bem, um forte abraço e até amanhã. Whispering a strange, forbidden place. Be with me, baby. exactly did I bring you in? Decisions that let you lead me astray.